cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Boa Nova. E cá temos mais uma estreia, para além de ser o primeiro disco que estamos aqui a divulgar, de Henrique Borges, que nunca teve a oportunidade de estar connosco aqui na Boa Nova. A verdade é que é quase uma trilogia que estamos aqui a fechar. Primeiro tivemos há duas semanas com o Helena Sarmento, tivemos o Fado. Há uma semana passada tivemos com o Jean da Salomé, com o Valsa dos Poetas, e percebemos que com música maioritariamente instrumental e ligado à guitarra portuguesa, vejam só, já iremos ver, e que, para além de que iremos falar de música, mas também seguramente de vídeo e de fotografia, ora, estamos a fechar, de facto, com chave de ouro, esta sequência, que não estava pensada à partida, mas que, vista agora, a distância de 15 dias, percebemos que tem todo o mérito estar aqui connosco. O Henrique Borges falar de um disco que já saiu no final do mês passado, mas que esta semana irá apresentar ao vivo, ainda aqui em Lisboa, enfim, também teremos ouvido, seja que alguém lá poderá ir, e temos ouvidos também via internet que nos estão a ouvir, no dia 19 de maio, especialmente no Auditório Camões, para apresentar não só este disco, mas também toda a componente visual dele. Mas claro, como nos habituámos, sempre que estamos a falar de um determinado projeto, é claro que escolhemos as pessoas ligadas a ele. E aqui não podia ser outro que não que o próprio, o Henrique Borges. E desejamos já, antes de mais, as boas-vindas, ainda que via telefone aqui ao Oliveira do Hospital. Obrigado. Eu comecei por dizer, e para quem esteja menos familiarizado com o seu trabalho, que é um projeto não só musical, mas também muito ligado ao vídeo e à fotografia. São componentes que, embora sabemos que começou logo pela música, e bem cedo até, e não é antigo pela guitarra portuguesa, são componentes que sempre quis ligar à exposição musical? Não, por acaso surgiram de forma espontânea. Realmente o que originou o projeto é a música e as composições, quando foram feitas, foram a pensar em fazer um álbum, mas quando eu terminei o álbum achei que seria interessante, quando estava a tentar fazer os videoclipes, conjugá-lo com determinadas imagens e que não eram tão habituais. E tanto isto todo desenvolveu-se tudo de uma forma espontânea, sem ser pensado no início. E acho que depois o resultado ficou bastante interessante. Sim, bastante lança o disco, lança o livro Fotografias Urbex e o conjunto de estará discos que tem base precisamente essa música. Essa incursão naquilo que não lhe era tão familiar depois acabou por ser fácil para si, uma vez que não era tão intuitivo como seria a música, ou de algum modo foi um bocadinho mais complexo conseguir conciliar as duas componentes? Foi bastante complexo, isto é um trabalho bastante elaborado. Eu, de qualquer modo, sempre me interessei por fotografia e por vídeo, cheguei a ter uma empresa também relacionada com imagem e, portanto, já tinha alguns conhecimentos, embora a minha área profissional seja a música. Eu realmente acho que os videoclipes são bastante difíceis de fazer, a imagem, a fotografia também é, mas os videoclipes, especialmente por causa... implica uma, ou seja, a filmagem e depois a montagem, todo esse processo é bastante complexo e, portanto, foi um desafio, sem dúvida, conseguir fazer os videoclipes, principalmente porque muitos deles eram filmados fora de Portugal. E isso tem a ver também com um pouco o que tem sido a sua vivência. Pelo que sabemos, andou a viajar por Namíbia, por Alemanha, França, Itália, Bélgica, enfim, um conjunto de países. Essas viagens e esses aportes que veio a buscar nesses novos ambientes, de algum modo, ditam aquilo que é esta incursão? Sim, porque acabaram por dar uma dimensão maior ao trabalho, uma dimensão, neste caso, mundial, porque acabaram por essas imagens ficarem muito associadas às músicas que eu fiz e assim, inicialmente isto não era para ser assim, porque eu quando pensei a fazer o primeiro videoclipe, que foi filmado depois na Bélgica, eu nunca pensava que ia depois fazer mais estes videoclipes, todos os outros videoclipes e livros de fotografia. porque é um trabalho enorme, mas que realmente, como fiquei tão satisfeito com o resultado que tive no primeiro vídeo, achei que era realmente uma forma de dar conjugar a guitarra portuguesa com outros ambientes no mundo, e acho que ficaram ligados com a música, sem dúvida, esses países. Portugal, porque muitos deles também foram filmados em Portugal, claro, não é? Uma grande parte. O trabalho, agora vou falar nisso, que vemos há dias na Eurovisão, e falta ver a final ainda, porque estamos a gravar, o bem que estamos a vender a nossa imagem, não é? Porque, evidentemente, há um conjunto de trabalho também muito interessante. Aproveitar a fazer aqui essa relevância. Thank you. Mas queríamos recuar ao seu início na música. Vai iniciar-se, ou vamos saber, aos 15 anos, e que rapidamente se apaixonou pela guitarra portuguesa. E que depois veio a fundar até uma banda que é Henrique e Sinfonia. Pronto, na altura foi prémio da Revolução e até prémio Jovens Criadores. E quando digo altura, 1997. Portanto, já lá vão 21 anos. E dois anos depois tem o seu primeiro disco, Concerto. Ora, esta incursão, o porquê de tanto tempo para vir a surgir, num contexto também que sabemos que os discos os vendem o que vendem, não é? Mas, enfim, mas enquanto obra, o porquê deste tempo para voltar a gravar? Sim, realmente eu quando fiz esse primeiro projeto nós conseguimos alcançar coisas bastante interessantes, não só esse prémio de banda de revelação, mas também uma tour que demos no Japão e temos muitos concertos. E tivemos alguma projeção, só que, e na altura, portanto, o fado até estava de alguma forma um pouco esquecido. Exato. Depois, agora ao fim destes anos todos, é que realmente houve uma alteração, mas ou seja, quando fiz esse projeto no início, a guitarra portuguesa também foi muito interessante ter explorado esse conceito, porque não era também tão divulgada. Só que o que acontece é que depois de darmos a tour no Japão, demos ainda uma série de concertos cá em Portugal, e eu, entretanto, já tinha muitos alunos, que tenho uma escola de música, alugada à música, e muitos alunos. E, entretanto, acabei por construir uma escola nova, tinha um estudo, e era bastante grande, e então acabei por me concentrar muito na escola. Ao longo deste tempo fui sempre compondo, mas surgiu uma altura em que eu disse, não, eu tenho que agora voltar a fazer o meu projeto, tenho aqui umas composições interessantes, e como a escola já estava totalmente autónoma, digamos assim, resolvi então agora, passar destes anos todos, voltar a fazer este projeto, que tinha sido lançado já há muito tempo. Pergunto-lhe, então a composição destes temas que estão aqui hoje em disco, de algum modo acompanham esse período todo ou bem mais recentemente sentou-se já para os compor, já precisamente na ideia do disco? É assim, eu quando fiz as composições foram sempre centradas na guitarra portuguesa e na guitarra clássica, e depois os outros instrumentos, eu sempre gostei bastante de cordas, portanto eu já tinha bastantes linhas melódicas feitas para violino ou para violoncelo. Agora, a concretização final com o acordeão já foi na parte final de quando estava a fazer os arranjos, porque normalmente a pessoa pode fazer primeiro a música, não é? A parte harmónica e a parte melódica da guitarra portuguesa, por exemplo, e com a guitarra clássica, e depois então colocar os outros instrumentos. Portanto, a parte dos arranjos foi feita já, principalmente o acordeão já foi feito na parte quando o disco já estava praticamente finalizado. Ora bem, então, temos composições. E convida, precisamente, para o acordeão o Pedro Santos e a Vânia Moreira no violoncelo. É capaz de fazer favor em apresentar estas pessoas? Sim, a Vânia, portanto, estudou no Norte, Ela toca bastante bem, é uma pessoa que tem não só um mestrado em ensino, mas também em performance de violoncelo. Uhum. É indispensável para o projeto porque muitas das linhas melódicas que são feitas com o violoncelo e complementam bastante bem a guitarra portuguesa, que é um instrumento que tem um decay mais nas notas, não consegue fazer tanto sustain. O Pedro é um excelente acordeonista, que já recebeu bastantes prémios a nível internacional e que toca com músicos bastante bons, e foi um complemento para dar uma parte mais rítmica à música, para dar uma certa vivacidade, visto que no primeiro projeto, há muitos anos atrás, nós tínhamos uma bateria que dava essa, impulsionava um bocadinho essa parte rítmica, e que agora o acordeão ajuda bastante a dar esse ritmo, porque eu decidi tirar a bateria. É verdade é que estamos a falar de um disco que, seguramente, agora podíamos recuar nesse tempo, se 21 anos teria uma recepção algo diferente. A verdade é que tudo mudou neste tempo também. Hoje em dia é muito melhor encarado esta fusão da música, esta junção de instrumentos. Enfim, o tempo dos velhos do Restelo parece que está a desaparecer, ou pelo menos mais... Aparentemente, pronto. Eu queria ser o mais soft possível, mas a verdade é que pelo menos há, mas há quem se agrade muito desta fusão. E pelo menos, quem não se agrada, pelo menos percebe que a música não tem espartilhos. É possível fazer, desde que se faça de uma maneira honesta e profissional, a música de facto não tem espartilhos. De facto percebe que esta incursão hoje tem uma recepção que dificilmente teria há 20 anos atrás, precisamente. Eu acho que há 20 anos atrás... Acho que as portas estavam mais fechadas em termos de em termos de receptividade deste tipo de música, talvez, apesar de nós termos tido bastante, uma aceitação bastante boa. Exato, sim, sim. Porque as pessoas, como eu disse, não ouviam fado, e apesar disto apesar de não ter relacionado com fado, mas não ouviam também muita guitarra portuguesa. E realmente, desde à parte daquilo que foi feito na altura, em 1997, quando foi o Prémio Jovens Criadores, que eu saiba, nunca tinha sido feito na guitarra portuguesa. Portanto, agora, eu acho que hoje em dia o desafio é... é a quantidade de música que existe e principalmente o facto de a música ser, as pessoas quererem música gratuita. Uhum. E isso é que é um problema. Uhum. Porque as pessoas... Eu lembro, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Uma vez dei uma entrevista numa rádio, portanto isto já há essencialmente 17 anos, e quando saí da rádio houve um senhor que me telefonou a dizer assim, olha, gostei imenso do seu projeto, quero comprar-lhe 1000 discos. E eu pensei, 1000 discos? Sim, eu quero oferecer estes 1000 discos aos funcionários da minha empresa. Eu adorei a sua música. E eu fiquei assim um bocadinho até com dúvidas se aquilo seria verdade. O que acontece é que realmente eu vendi 1000 discos. E foi uma forma boa também para o grupo, porque eram quando os discos tinham um valor alto, não é? Que se vendiam os discos por 15 euros. Hoje em dia é diferente. Portanto, eu acho que a possibilidade de uma pessoa telefonar e dizer que é comprar discos hoje em dia é quase impossível, ou muito mais difícil. Portanto, acho que o grande desafio hoje em dia é a quantidade de música que existe e a forma de divulgar e das pessoas também darem valor a comprarem e interessarem-se pelo artista e não mudarem consoante as modas. Seguramente hoje teríamos de mil downloads, não é? E se possível, não pagos, não é? É um bocado esta mudança de tempo. Thank you. Mas ainda a propósito aqui do Incursão, tendo em conta esta componente visual que está associada ao espetáculo, não seria bom, embora saibamos já à partida, que a sua resposta também está condicionada por questões financeiras, que não será fácil, e questões técnicas também, mas não seria importante ter aqui um DVD associado a este Incursão? Eu realmente pensei também em colocar um DVD ou pela parte dos vídeos no CD, só que é um formato que está a cair também um bocadinho as pessoas já não estão a utilizar muito. E então eu pensei que há muitas pessoas que já não têm leitura, os jovens vão consultar normalmente os vídeos ao YouTube, então eu resolvi apostar antes no YouTube. Foi esse o motivo. Sabe que quem estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do Rico Borges, pela primeira vez, tem que passar por uma fase de 3, entre aspas, desafios. Espero que esteja preparado para eles. Sim, sim. Então, pois bem. Antes de mais, não lhe perguntei, não sei se conhece a Oliveira Hospital, se conhece aqui a cidade. Conheço perfeitamente. Por acaso, o meu pai é da, não sei se conhece, de Pomares, da zona de... Ah, sim, claro, de Arganil, claro. Então, eu costumo ir para casa, agora não tanto, mas às vezes, quando era novo, ia até passar férias a Pomares. Ah, Pomares, e descia até a Avô, provavelmente, para vir ao Rio, não é? Exato, conheço perfeitamente a Avô, tomei muitos banhos lá. Ah, então, afinal, o mundo é pequeno, não há dúvida. Então, eu já não é a primeira pessoa que tem ligações aqui a esta zona e conhece bem a Avô, pois bem. Então, olha, uma vez que conhece aqui a cidade, existe aqui, portanto, o Parque de Mandanelho, que tem um bom palco, e a verdade é que convida o Henrique Borges para apresentar este seu disco, mas que lhe dizia assim, como bons beirões que somos, assim, pode trazer consigo duas bandas, enfim, ou dois ou músicos nacionais. Quem é que iria convidar para vir consigo para esse tal sarau? Quem é que eu convidaria? Realmente é assim, se faz parte de um espetáculo e se eles iriam tocar no palco, no mesmo palco, eu acho que fazia sentido que fossem músicas que não fossem, ou grupos que não fossem assim, com uma música muito diferente, não é? Porque senão realmente era capaz de não conjugar. Mas, olha, convidaria, mas... Convidaria, quer dizer, gostaria que estivessem aí. Por exemplo, poderiam ser os Madre Deus e poderia ser os Pontos, por exemplo. Sei lá se voltarás ou se afinal. verso nada é inteiro. A Portugal, hoje és novo. Desafio. Vem em uma banda da cena internacional e chegando a Portugal diz: ah, eu não preciso ter no meu concerto a colaboração do Henrique Borges. Pois bem, de onde gostaria que viesse esse convite para si? Olha, quando eu era novo eu gostava muito da Vanessa May, da maneira como ela tocava. Eu agora, assim, respondendo de uma forma rápida, gostaria que ela me convidasse para tocar com ela, poderia ser. Muito bem, Vanessa May. Então, teríamos a companhia ao violino. Agora, o último desafio. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda ou a um autor nacional e que chegam ao pé do Henrique Borges para que faça uma versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Ora, sabe, eu tenho andado tão envolvido com o meu projeto estes últimos 3 anos que eu agora quase nem tenho ouvido tanta música. Eu acho que quando a pessoa tem para contribuir, tem que fazer ali uma ligação. Dependeria do tema, dependeria do artista. É uma pergunta que eu tinha que... Uma resposta para eu dar esta resposta teria que meditar ouvir o tema e sentir, porque a pessoa tem que ter alguma vontade, tem que ter, às vezes a criatividade pode não sair e portanto dependeria muito, era difícil. Nunca teve esse ensejo de fazer à sobreira uma cover de um tema em português? Olha, por acaso, neste espetáculo que vamos dar, não vamos tocar nenhuma, é tudo músicas originais, mas quando nós tocámos, por exemplo, no Japão, fizemos uma versão, na altura, muito interessante da música do Pulp Fiction, uhum. E que resultou muito bastante bem. E, por exemplo, foi era uma boa ideia, mas depois, claro, que a música acabou de se tornar um bocadinho mais batida, porque foram feitas várias versões na altura. Acabou por não por nós depois deixarmos tocar, mas por exemplo foi uma versão que fizemos e ficou muito gira do Pulp Fiction, uma versão instrumental. Ora bem, estamos aqui a apresentar o novo disco Incursão de Henrique Borges e quem nos foi acompanhando nesta conversa também já foi ouvindo as músicas e tem aqui uma vicissitude que já várias bandas nos falaram, aliás vamos recordar que a conversa que temos aqui com Rão Kiau e não só, vários músicos na área maioritariamente instrumental que dizem mesmo que não há espaço. Enfim, já as rádios funcionam como é, mas sendo instrumental, pior ainda. Que muitas vezes as músicas servem apenas como uma base para determinado tipo de palavras e que não há a transmissão e a divulgação como podia ser tão feita. Há pouco, o Henrique, falávamos também que os jovens hoje procuram música mais no YouTube. Mas ainda na vertente da componente de divulgação é preciso que ela chegue às pessoas, não é? Enquanto músico percebe, ou melhor, sente que há aqui um déficit que goza a música instrumental, que é pouco divulgada no éter português. Sim, eu penso que sim. Eu se reparar, olha, há uma música muito conhecida que é o Hotel California, que quando é passada na rádio, normalmente quando chega à parte do sol, que é um sol bastante interessante, normalmente as rádios costumam cortar essa parte do sol, e é um sol muito emblemático. Eu penso que há... é difícil muitas vezes passar realmente música instrumental na rádio, porque as pessoas estão muito habituadas a ouvir música cantada. Mas eu acho que a música instrumental é tão boa ou melhor que a música cantada. É uma questão das pessoas se habituarem. A música clássica é praticamente, tem uma grande parte que é instrumental e é uma música lindíssima. Portanto, acho que é uma questão das pessoas se habituarem. Acho que se a rádio já lhes passassem todas mais música instrumental, as pessoas iriam se habituar. Já os Dead Combo diziam que de vez em quando têm que contornar isso, ou os Corvos também, falaram aqui no mesmo efeito, que é de vez em quando ter música cantada para conseguirem que o seu nome seja relevado nas rádios. Exatamente, né? E muitas vezes têm que até fazer versões de música cantada, mas que tocam com os instrumentos para as pessoas reconhecerem os refrãos. Eu acho que há uma necessidade também muito grande das pessoas muitas vezes cantarem, e ao cantarem reproduzem as palavras e as linhas melódicas ficam no ouvido, e com a música instrumental isso é mais difícil. Mas acho que também não é necessário as pessoas estarem sempre a cantar os refrões e a cantarem e a reproduzirem as letras, podem simplesmente ouvir a música e gostar dela, não é? Ora, há pouco falou-nos na sua escola, no lugar da música. E também já aqui falamos com vários intérpretes, nomeadamente do fado, uma vez que é, também é uma música que lhe diz muito assim, até porque a ligação que é indissociável, né, da guitarra portuguesa. A pergunta que lhe faço é esta: hoje temos bons nomes no fado e também bons nomes de pessoas que acompanham esses fadistas. Deve-se muito também à vantagem de que houve nos últimos anos a criação de muitas e boas escolas de música, e como há mais formação, também há música mais criativa, com mais acordes, enfim, que isso enriqueceu e de que maneira o fado, e também foi por isso que o fado, entre outras razões, hoje é mais reconhecido. Eu não sei, aí tenho algumas dúvidas, porque eu acho que o fado, durante muito tempo, foi ensinado através de ouvido, portanto as pessoas apanhavam, então os pais ensinavam às vezes, ou os familiares ensinavam-se uns aos outros, e sempre funcionou muito através do ouvido. Hoje em dia, claro, de qualquer modo, hoje em dia há escolas que ensinam guitarra portuguesa como não haviam na altura. Mas eu acho que está também muito relacionado com o mercado. Ou seja, quando a partir do momento em que há mais pessoas a ouvirem fado e a consumirem, naturalmente vão surgindo também mais músicos interessados em fazer esse tipo de música, porque é uma oportunidade, porque a música, muitas vezes, é difícil, e, portanto, há pessoas que se dedicam, acabam por se dedicar a uma parte, a um segmento de mercado que existe. Claro que todo o tipo de formação possa ser dada às pessoas, e quanto mais escolas houverem, melhor, porque mais formação se dá, sem dúvida. Mas também está relacionado muito com o facto de haver mais oportunidades dentro do fado e surgirem depois mais músicos, digamos assim. O nosso problema, uma vez mais, é o tempo. As conversas com o Marcelo, e teríamos seguramente mais coisas para falarmos com o Henrique Borges. Mas terá que ficar por uma oportunidade, porque estaremos atentos ao que vai fazendo. E claro, nessa altura voltamos a bater-lhe ao ferrolho para saber os novos discos e os novos trabalhos que vai apresentando. Henrique, foi um prazer falar consigo e, claro, até uma próxima. Igualmente, um prazer foi meu. Muito obrigado.